E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Artfinal, www.artfinalhq.com.br. Lá tem todos os episódios do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Você também pode escutar lá no Spotify, é só procurar por Sete Jagunços e se deliciar com nossas vozes aveludadas ou não. Eu sou o Marcos e estamos mais uma vez com o nosso formato Pocket do Pilha de Bis Drops. E estou mais uma vez com ele, o seu gaúcho preferido, Vitor Azambuja. Olha só, estamos conseguindo manter uma consistência de formato, só que não, né? A necessidade faz o homem, né? Porque, afinal de contas, entre fazer o podcast Pocket e não fazer o podcast, é o que a gente faz pelos nossos milhares e milhões de ouvintes, tá vendo? Não vamos cancelar esse podcast, apesar dos esforços de alguns, né? Dãozinho, é de você que estamos falando. Você sabe que estou falando de você, Dãozinho. Vamos continuar mantendo esse podcast. Enquanto houver um participante disposto a gravar, a gente vai manter esse podcast. É, tá vendo? Futuramente aguardem o Pilha de Bis monólogo. É o Pilha de Bis por texto, né? Nossa! Eu só espero que você não escute um Pilha de Bis monólogo enquanto você estiver deprimido, né? Porque pode ativar alguns gatilhos que nós não queremos que aconteça. Afaste os objetos cortantes. Mas aí, Marquito, já que estamos nós dois, ainda podemos fazer esse bate-bola nessa troca de ideias. Diga lá, o que você andou lendo essa semana? Bate-bola, jogo rápido, Marília Gabriela, né? Uma cor, um lugar, um formato, um gibi. Isso. Um autor, um desenhista. Um ídolo sexual, digo. Não, Marlo? Não, peraí, tá gravando? Não. Ó, eu li essa semana... Estou finalmente conseguindo dar vazão à minha pilha, né? Eu, pelas minhas contas, esse ano eu estou conseguindo baixar a pilha, não estou comprando mais do que estou lendo, isso é uma vitória, então vamos tentar manter assim até o final do ano. Você tá desempregado, né? Fala sério. tô não, mas assim, não sei, né? Eu não sei o que vai acontecer daqui pro final do ano, né? Privatização, essas coisas, enfim. Mas, olha aí aquela parte, não precisou nem tá um só pra ter um podcast depressivo, tá vendo? Acabei de ler aqui que o governo já anunciou que não vai fazer concurso, viu? Olha então, aí. Você aí que tava com o concurso. Você que votou nesse governo concurseiro, olha aí, chupa. Não, se você é concurseiro e votou nesse governo, bem feito. Mas bem feito. Bem feito. Agora, se você tá inocente na história e tentou votar em qualquer outro, aí tamo junto, irmão. Tamo junto aí. Me solidarizo aí com você. Mas vamos lá. É, eu consegui, como eu falei, tô conseguindo dar vazão à minha pilha, e eu li essa semana Lendas do Universo DC, Mulher Maravilha, volume 3, do George Pérez, né? E a Panini lançou 4 volumes dessa coleção. Eu não sei se chegou a ser o run completo do George Pérez na Mulher Maravilha. E assim, apesar de ser Não. Não é completo, né? Não, tem 3 ônibus lá fora que completam o run dele. É, essa coleção que a Panini lançou até aí, onde ela lançou, equivale ao primeiro ônibus da Mulher Maravilha by George Pérez lá fora. O segundo tem ainda pra vender na Amazon, o primeiro me parece que não. Mas aí, como eu disse, essa coleção da Mulher Maravilha pega todo ele. E o terceiro tá fora de catálogo. E o terceiro compila aquela minissérie Guerra dos Deuses, War of the Gods, que é o fim da linha dele. Se não me engano, até parece que ele saiu meio brigado da DC por causa dessa história. Então, teoricamente, se manter mais ou menos o número de páginas de cada um desses ônibus, tá? Então, talvez mais 8 edições, né, dessa... nesse formato que a Panini ainda está devendo aqui para os ouvintes. E assim, pelo tempo que saiu a 4ª edição, eu acho que não tem perspectivas, pelo menos a princípio, de ser retomado, né? Eu acho que já é Elvis. Eu vou te falar, sem querer entrar no seu assunto, eu comprei essa edição, mas já é, se eu não me engano, a terceira tentativa da Panini de publicar esse material no Brasil. Teve uma biblioteca histórica, segue a mesma linha dos Novos Titãs, né? Teve um Grandes Clássicos DC, um encadernadinho só. Publicou, acho que equivale ao primeiro encadernado dessas lendas. Aí depois teve um Biblioteca Histórica em capa dura também, filho único. É, e aí teve esse Lendas, que parou no quarto, né? Eu acho que o único que tá vingando, e até não levava fé, mas tá indo, é o dos Novos Titãs, né? Que eu acho que já tá no oitavo. Isso, já tá. Eu acho que saiu um, pelo menos na data da nossa gravação, saiu o último, que eu acho que já é o Surgimento da Terra, né? Então, se for pegar por base os encadernados americanos, é ali o volume 6, volume 7, já tá chegando na época do Contrato de Judas, né? Então, pois é, né, cara? Essa história mais famosa dessa fase, na verdade, ela é lá no meio da série, né? É, pois é. Lembrando que o Contrato de Judas saiu na Eagle Moss, né? Uma edição até bem grossinha, né? Bastante história nessa época aí. Dá pra... Se não chegar no Contrato de Judas, fique tranquilo que isso foi publicado recentemente no Brasil. E assim, esse da Mulher Maravilha, apesar dela já ter um bom tempo do lançamento, né? Ele é o... Do lançamento original, eu digo. Ele é o... Na verdade, as primeiras histórias da Mulher Maravilha pós-crise, né? É a reformulação da personagem no pós-crise. Então, vamos dizer ali, é finalzinho dos anos 80 essas histórias. Ela tem grande parte das características dos quadrinhos daquela época. Então, assim, você pega uma pessoa que começou a ler gibi agora, no final dos anos 90, início dos anos 2000, vai estranhar um bocado, porque, assim, a carga de texto é enorme. Você pega uma página do Pérez, que já é detalhista por natureza, que tem tanto elemento visual ali, e com tanto de balão e texto que tem em cada página, você até fica estranha aquele excesso de informação que tem ali. Mas, mesmo assim, não chega a ser uma história cansativa de ler. Não é datado. Você, apesar dessa carga de texto grande, você consegue... A história flui numa boa, porque, apesar do Pérez não ser aquele... Principalmente nessa época, ele não era aquele escritor. Ele é um desenhista que tinha um pitch para Mulher Maravilha e teve a ajuda de grandes escritores, né? O comecinho das histórias desse volume, se eu não me engano, o argumento é do George Pérez, mas o roteiro é do Len Wein, né? Que a gente também já falou muito do Len Wein aqui no Pilha, né? Quando, na época do falecimento dele, a gente fez programa especial sobre ele. E eu acho que só as últimas histórias desse volume que são... que o roteiro e os desenhos são do Pérez, né? Antes era só o argumento, o roteiro era de outro escritor e os desenhos dele, voltava para ele fazer os desenhos. E esse volume é interessante porque ele tem a primeira aparição de alguns dos personagens, de algumas das adversárias mais icônicas da Mulher Maravilha. Tem aqui a primeira aparição da Cisne Prateado, né? Nessa nova versão. E no finalzinho do encadernado tem a introdução da Circe, que muitos acham que talvez seja a grande arquinimiga da Mulher Maravilha, né? Junto ali com a Mulher Leopardo. Ela tem alguns vilões assim clássicos, né? A Mulher Leopardo, a Circe, a Giganta, o Doutor Psico, a Doutora Veneno, que foi a vilã ali no filme, no primeiro filme da Mulher Maravilha. Mas a Circe é uma das mais icônicas, né? E tem finalmente a primeira aparição da Circe no universo pós-crise. E uma grande curiosidade, ou uma grande história que tem nesse volume, é uma Action Comics número 600, que é o primeiro encontro entre a Mulher Maravilha e o Superman no pós-crise. Eles já haviam interagido ali na época de Lendas, né? Que foi o surgimento da Mulher Maravilha. Ela não surgiu logo após a crise, como aconteceu com os outros personagens, né? Como o próprio Superman, o Batman e tal. Não foi ali imediatamente após a crise. Ela demorou um pouquinho e isso causou alguns problemas cronológicos para DC depois, principalmente em relação à Dona Troy. E tem aqui a primeira história, a primeira interação, assim, mais íntima, por assim dizer, do Superman com a Mulher Maravilha. Então, nas primeiras histórias aparece a Diana meio que pensando e achando que estava apaixonada pelo Superman e que ela achava que ele era um deus, e ela não conhecia, não sabia que ele era um alienígena, mas ele achava que ele era um deus ali na Terra e tal. E acaba a publicitária da Mulher Maravilha, que era uma personagem que tinha sido introduzida na época, Mindy Maia, achou que aquilo era uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro em cima da Mulher Maravilha e conseguiu marcar um encontro, né, da Mulher Maravilha com o Superman, através de um repórter que era muito amigo do Superman do Planeta Diário, né, que é o Clark Kent. Então, eles se encontraram e, assim, em Action Comics 600, a primeira página é do Superman beijando a Mulher Maravilha. Então era o clickbait da época, né? Era aquela imagem assim para chamar a atenção. E aí, no decorrer da história, você vê que o próprio Superman também ficou pensando nela, não sabia se estava apaixonado ou não por ela e tal. E aí eles... O legal dessa história é que é o argumento e o desenho do John Byrne e é arte finalizada pelo George Pérez, né? Então você imagina que os desenhos são maravilhosos dessa edição. O Byrne estava no auge ali do traço dele nessa época, e eles ainda enfrentam o Darkseid, que, por incrível que pareça, nessa história não estava querendo casar com a Mulher Maravilha, né? Que é o plot clássico ali do Super Amigos, né, daquele desenho clássico, era o Darkseid, que ele queria casar com a Mulher Maravilha. Então, ele não queria casar com ela nessa edição. Acho que essa só você lembra desse episódio. Não, é famoso, tem o meme, né, ou ele sobrevive aí através dos memes. É por onde eu conheço. Então, se é meme, é verdade. Então, então assim, essa história em si talvez seja a melhor história da edição toda, que é o Darkseid vindo para a Terra, mais especificamente, na verdade, para o Olimpo. Ele quer conquistar o Olimpo. Ele diz que os deuses olimpianos são descendentes dos novos deuses, e na história seguinte é explicado que é justamente o contrário, né? Que os novos deuses são descendentes dos deuses olimpianos, né? E isso é até um plot que o próprio Kirby, quando criou os novos deuses, era o que ele imaginava, que os novos deuses seriam uma continuação direta ali do Ragnarok, do que ele fez com o Thor, né? Então, isso meio que continuou nas histórias dos novos deuses, e com essa reintrodução dos novos deuses depois que o Kirby tinha criado, né? E assim, é uma Mulher Maravilha clássica, tem toda aquela ligação com o panteão grego e com a mitologia grega, assim, bem próximo, que o Brian Azzarello arranhou quando escreveu a Mulher Maravilha dos Novos 52, e com aquele design de personagens maravilhoso do Cliff Chang, do Tony Aikins, né, que com aquela reinvenção dos deuses gregos, que ficou um visual sensacional. Aqui eles estão com aquele visual clássico, com aquela barba, aquele cabelo enroladinho. Os desenhos do Pérez também estão maravilhosos. Eu acho que, como desenho, tá ali no top 5 de trabalhos do Pérez como desenhista. Ele caprichou muito, eu fico impressionado até hoje o trabalho que ele tem para desenhar o cabelo da Mulher Maravilha, porque ele desenha a Mulher Maravilha como uma grega, né? Como uma, com aquele físico, né, de biotipo de uma mulher grega, o cabelo encaracolado, morena. Morena sim, né? O cabelo preto, ela não tem a pele escura, a pele morena, que talvez poderia colocar uma pele um pouco mais escura por ser típico de mulheres gregas, tal, mas eu fico impressionado como ele desenha o cabelo dela cacheado e desenha ali todos os cachinhos dela, tal. E é uma leitura muito legal. Se você tiver acesso a essas edições, seja pela internet, seja num sebo, vale a pena ir atrás para poder pegar. Ah, eu concordo. Eu lembro, faz muito tempo que eu li essas histórias, acho até que não cheguei tão longe. Mas é uma das tantas e tantas coisas que eu tenho aqui na coleção para um dia pegar e fazer a leitura dessa fase toda, que é uma fase longa, né? Como a gente comentou lá no começo. Mas realmente é aquele tipo de gibi que é atemporal, né? É, como você falou, tem uma carga de texto grande, até porque a gente sempre comenta isso, né? Antigamente essas coisas não eram publicadas pensando no encadernado, né? Elas eram publicadas pensando em manter o interesse do leitor mês a mês. Então, as edições todas, elas tinha que acontecer alguma coisa, tinha que ter história. Não ia ter aquela malandragem de você ter toda uma edição lá só para introduzir o arco, a mega saga e blá blá blá, né? Salvo algumas exceções. Não tinha tanto essa preocupação naquela época. E talvez por isso demore um pouco mais para ler. E talvez até por isso também tenha marcado tanto, né? Porque todo mundo lembra, ou conhece, ou sabe, que a fase clássica, a grande fase clássica da Mulher Maravilha, é essa fase do Jorge Pérez, né? Embora ela tenha tido outros bons autores, né? Outros reboots, inclusive, né? Mais recentemente nos 952. Essa é a fase que todo mundo associa. Ah, o clássico da Mulher Maravilha é essa do Pérez. E aí, só uma correção do que eu falei no começo lá, essa coleção dos Novos Titãs, ela tá no 6. Mas tá indo rápido, né? Tá indo razoavelmente rápido os lançamentos. Tá, acho que começou o lançamento, acho que ano passado, né? Em meados do ano passado. Isso. Então já tá até bem avançado. Eu acho que tá numa periodicidade, talvez, bimestral ou trimestral, né? Tá lançando num ritmo bem legal. Vamos. Acho que dessa vez vai. A notícia também é que, pra alegria de Marquito, né, que adora essa fase, todo mundo adora essa fase, mas o Marquito sempre lembra dela, né? Acho que foi a única coisa que ele leu da Liga. Liga da Justiça Internacional vai ser nesse formato também, né? Eu comprei o primeiro ônibus dessa fase, né? Tá aqui um tijolão, mais de 1000 páginas, que inclusive veio com erros, né? A gente já falou sobre isso. E eu confesso a você que eu estou tentadíssimo a pegar essas edições nacionais, principalmente se mantiver aquela tradução, ou pelo menos que seja o JP que traduza, e que nessas edições da Liguinha ele fez um trabalho soberbo. Eu não vou falar do que ele que ele está fazendo, do pecado que ele está cometendo nas edições de Sandman, mas pelo menos na Liguinha ele acertou. Então, se tiver aquela tradução clássica, ou pelo menos próxima disso, o verme dentro de mim vai falar mais alto e vai acabar pegando essas edições nacionais também. Eu acho que aquilo é uma coisa que entra na categoria de quem viu, sabe? Porque me parece que os direitos dessa tradução são da Abril. Não sei como é que funcionava na época, não sei nem se eles tinham algum tipo de contrato na época. Teoricamente, estar traduzindo um trabalho de outro autor para uma editora sob contrato, acho que ficou com a Abril. Se o JP é dono dessa tradução, por ser o autor, né, se os direitos estão com ele, acho que ele usa de novo, porque todo mundo lembra quem eu li por sebo, acho que você também, né, uma coisa um pouco antes da nossa fase de leitor. Sim. De heróis, mas todo mundo fala, eu concordo com você, eu peguei também, eu tô na mesma situação. Peguei esse encadernado com alguns erros, numa promoção bem boa da Amazon, né? Depois ele foi até relançado nos Estados Unidos. Olha só, Panini, olha que coisa interessante, né? Ele foi recolhido e foi relançado sem os erros, mas sem muita alarde, né? Eles simplesmente recolocaram no mercado uma edição corrigida. Não fiz, até na época que estava acontecendo isso, eu não troquei, eu estaria ainda elegível para troca. Mas eu não troquei porque não tem como garantir que vai ser a edição nova e se não me engano, a Amazon não troca, né? Ela devolve o dinheiro. Eu vou dizer pra você que eu tentei trocar e não consegui. Eles falam isso, né? Cheguei a mandar mensagem lá pra Amazon, eles queriam que eu devolvesse, pra eles me devolverem o dinheiro, e assim, como pegou numa promoção, não era interessante. Eu acabei ficando aqui que tem... Mas assim, numa edição de 1000 páginas, os erros que tem, principalmente se comparar com os erros que tem na Panini... Não, eu acho que são pouco, 4 páginas, né? É um balão que... Um ou dois balões que estão sem o texto e duas páginas que trocaram a ordem. Isso, só. Mas eu tô com você, se sair... Qual aquela tradução original que eu duvido? Acho que não sai, não. Até aí porque a tradução original tinha, né? A tradução original tinha muito da época, né? Tinha muito maneirismo da época, coisa da TV, de... Mas aí não sejamos... Mas aí não sejamos ingênuos. Quem vai comprar isso é quem quer ler a obra da época, né? É a liguinha daquela época. É irreconhecível esse gibi da Liga da Justiça Nacional. É irreconhecível para alguém que está acostumado a ler a Liga hoje. Para quem tem essa ideia de que a Liga da Justiça são só os sete grandes, né? Os sete maiores personagens da DC e o Cyborg. Né? Para quem tem essa ideia. Essa liguinha é ao contrário, né? Essa liguinha é justamente a rapa do tacho da Liga da Justiça que o Giffen e o DeMatteis e no início o Kevin Maguire lá conseguiram transformar num gibi clássico, né? Histórico. Mas ela começa assim, ela é literalmente a rapa do tacho da Liga da Justiça. Não se iludam porque aparece o Batman e o Capitão Marvel lá no começo, né? Eles saem logo. O Batman até fica um tempinho maior, né? O Capitão Marvel pica muito rapidinho, né? A lenda é que o Daniel Neal ficou ali com pena do DeMatteis e do Giffen, né? E acabou liberando o Batman pra Liga. Isso, porque nenhum dos outros grandes foi liberado, né? Exatamente. Não, a história é a seguinte: o Giffen queria escrever, né? Ele que foi a cabeça por trás. E o editor, na época eu não vou lembrar quem era, ele disse o seguinte: ó, a Liga tá oficialmente cancelada, se você quer escrever, tá bom, mas você tem que falar com os editores de cada personagem pra ver quem libera. E o único que liberou foi o Daniel Neal, que liberou o Batman, e os outros eram personagens que a DC não tinha interesse em usar, né? Aí ele pegou e botou. Os grandes estavam todos passando por reformulações, né? O Superman do Byrne, a própria Mulher Maravilha do Pérez. Isso. Né? Então, se eu não me engano, foi justamente em Lendas, né, que surgiu a Liga, né? Inclusive, é a primeira aparição oficial da Mulher Maravilha nesse universo, em Lendas. Exatamente, ela é uma consequência da destruição da Liga de Detroit, né, que nessa época aí do... imediatamente após o pós-crise, acho que na verdade pegou a transição, né? Isso. Era a Liga da Justiça de Detroit, que acho que não saiu muita coisa aqui no Brasil. Deve ter saído algumas edições soltas só. Mas é uma Liga da Justiça que todo mundo tem meio que um consenso de que é a pior Liga da Justiça de todos os tempos. É praticamente só o Ajax, né? O Caçador de Marte. É uma Liga que o Aquaman é o líder, então... nessa época ele já tinha até saído, né? Nessa época ele nem era mais. Tinha sobrado só o Ajax ali, a Cigana, o Vibro, aquele cara... O Gládio. O Gládio, que é aquele androide, né? Que eu sempre achei que o Gládio era aquele... personagem alado, mas esse é outro. É o Gaio. E aí ela é destruída nessa... como uma consequência de Lendas, na verdade, que Lendas é uma história tão pra todo lado, né? Que uma das coisas que acontece em Lendas é a Liga da Justiça Detroit debandar, né? E aí E é engraçado pra a gente falando assim da questão de popularidade, um dos personagens que participa bem de Lendas é o Mutano. E o Mutano, no final da história, é convidado pra fazer parte da Liga e ele fala: não, vou ficar nos Titãs. Você tá louco, mano? Os Titãs estavam com toda a bola. Que mané, Liga. Liga o quê? Quando ele olha quem ia participar da Liga, ele falou: o quê? Vou não. Mais ou menos isso, né? E o bacana também, que se eu não me engano, é o Guy Gardner que convoca, né, a reunião para formar a Liga Nova, né? Porque ele quer ser o líder. Ele tinha surgido lá na crise, né? E ele quer ser o líder, e ele chama todo mundo: não, agora eu sou o líder dessa bola. E chega o Batman naquela clássica cena, né? Dá um soco no Gardner e não, vou botar ordem nesse chiqueiro. Isso aqui ainda é a Liga da Justiça, né? Não é essa zona, não. Então, vale a pena, mas eu ainda acho que é material voltado para os leitores saudosistas, né? Não que os novos não possam apreciar, mas não é a mesma Liga que eles estão acostumados. E falando em saudosismo, em personagens carismáticos e até bem-humorados, fala aí o que você andou lendo ultimamente. Cara, eu vou ser bem sincero, eu tentei ler... Por gostar do personagem, é um personagem bem antigo. Começa, acho até que ele não era da DC, ele era uma daquelas editoras que a DC comprou. Mas ele ganhou assim, um destaque bem legal no universo DC na época da JLA do Morrison, né? Ele era um membro permanente e era não só um alívio cômico, ele era um personagem importante naquela liga. É o Homem Borracha, né? E o O'Brien. Não confundir com o Homem Elástico nem com o Senhor Fantástico, né? Ele tem os poderes um pouquinho diferentes desses dois, porque ele não só estica, mas ele consegue transformar o corpo dele em outras coisas, né? Saiu um encadernado meio atrasado, parece ser daqueles encadernados que a DC deveria ter lançado, daquelas séries que deveria ter lançado lá em 2011, nos 952, mas em 2018 saiu uma série nova do Homem Borracha lá fora, com o roteiro da Gayle Simone e da arte da brasileira Adriana Mello. Pelo time criativo e pelo personagem, eu comprei aqui o encadernado que saiu sem alarde nenhum na Panini, né? Homem Borracha número 1, que reúne essas seis primeiras edições. Na verdade, só te interrompendo rapidinho, essa série, ela não é ali dos 952, ela é até recente, se eu não me engano, ela é uma daquelas séries que ou minisséries que foram publicadas após Metal. Porque no Renascimento, o Homem Borracha surge no universo DC pós-Renascimento em Metal, né? Então, eu não lembro dele aparecer antes, mas é a história do ovo, né? Do ovo. Isso. Ele retoma um negócio lá do Morrison, né? Esse ovo aí é do Morrison, não, do Kelly, eu acho, né? Não me lembro qual é desse ovo do Homem Borracha. Ele, como é que se diz? Foi a série do Homem Borracha, tem aquela série The Terrifics, que a Panini ainda não anunciou, nem deu nenhum tipo de. Nenhum tipo de sinal que se vai trazer pra cá, né? Que foi uma série que também é ali logo depois de Metal. E aquelas séries dos novos heróis, né? Que a Panini já publicou uma aqui que é horrível, que é aquela Os Imortais, né? Que também li recentemente e não vale a pena a gente falar dela, porque é muito ruim. Não, tô lendo aqui rapidinho, dei um Google aqui, não revelaram ainda porque era essa história do ovo, do Homem Borracha, tá na lua e não sei o quê. É aquelas coisas, é o Scott Snyder, né, cara? A gente falou de Metal, acho que não tem fundamento. Ele foi escrevendo as coisas lá no autocompletar, lá do celular, né? O Homem Borracha tá num ovo na lua, o Batman acha ele, tá bom, é essa a história. Não tem muito fundamento. Mas o que eu quis comentar é o seguinte: ela deveria ter sido publicada lá em 2011, porque ela funciona, ou quer funcionar, como uma origem do Homem Borracha, né? Só que, cara, olha, é que nem ele, assim, é pra todo lado. Porque uma hora ela é uma origem do Homem Borracha em flashback, outra hora ela é uma história do que tá acontecendo com o Homem Borracha agora. Ela tenta dar uma... Ela até tem méritos por tentar situar o Homem Borracha com seus próprios coadjuvantes e numa história dele, né? Então ele vira um leão de chácara numa casa de strip que é voltada. As meninas fazem strip de cosplay, né? Olha que legal, né? Deviam trazer pro Brasil essa ideia, né? Acho que essa é a melhor ideia. Essa é a melhor ideia de todo esse campeonato. Fica a dica. Fica a dica, né? Mas é só strip, tá? Não acontece mais nada. É só... Pra quem não sabe, striptease nos Estados Unidos é coisa séria. É só striptease. Não é pra botar a mão. Não pode tocar, exatamente. Não pode tocar. Hands off. E aí ele tem todos os coadjuvantes, aí ele acha uma menina lá que diz que o nome dela é Príncipe não sei o que, aí tem uma organização criminosa, aí tem uma gente, acho que até da Spiral, né, ressuscitando aquela organização do Grayson, né, Spiral, né, que ela... Isso, a Espiral, ficou traduzida aqui como Espiral. Isso, que ela chega numa emborracha porque ele pode ajudar ela, porque todos os outros heróis, cara, não tem pé nem cabeça essa história. Assim, ó, eu falando assim até pode ficar interessante, sabe? É exatamente essa minha sensação enquanto eu tava lendo. Puxa vida, isso até poderia ter sido interessante. Eu não gosto muito dessa história de ficar contando origem flashback por não sei quantas edições, porque ou a história tá acontecendo agora ou tá acontecendo lá atrás, sabe? Decide. É, e o que tá acontecendo agora não tem ligação nenhuma com o que tá acontecendo lá atrás, então não tem fundamento esses flashbacks aí. É só pra não dizer que é uma história de origem, porque o personagem já tinha aparecido lá em Metal, né? Mas poderia dizer, anos atrás, sei lá. É, mas olha, é ruim, desculpa, até a arte da Adriana Mello não tá legal, tá apressada, não é feia, não sei dizer por que que não deu certo pra mim essa arte. As capas são muito bonitas, né, muito bem desenhadas, mas não ficou legal, ficou apressada, ela tenta até dar uma... usar os poderes do Homem Borracha. Tem uma sequência de páginas que ela consegue legal, assim, que é ele interrogando os bandidos, e aí aparece o braço dele cortando a página e vai até o fim, e você vê que tá lá na garganta do bandido. Mas fora isso, acho muito, muito burocrática a arte dela, assim, não acho particularmente tão bonita, assim, não é feia, como eu disse, mas também não é bonita. E acho que seria legal se ela tivesse ousado mais, assim. Pô, o Homem Borracha é um personagem que o legal dele é justamente isso, ele pode virar qualquer coisa, né? Só que ele não vira qualquer coisa, ele não é só um transmorfo, né? Ele usa o corpo dele, ele vai esticando o corpo dele até se moldar em alguma coisa. E se eu não me engano, antigamente tinha uma característica que ele conseguia fazer isso, mas ele não conseguia mudar as cores do uniforme, né? Isso. Ele isso. Ficava sempre vermelho e amarelo. Tudo vermelho, preto e amarelo, tudo era assim. E aí agora nessa série ela estabeleceu que ele consegue fazer as roupas dele da cor que ele quiser. Então, não sei, ficou meio... E ela não conclui, ela não explica por que que ele tá lá, por que que ele quer, por que ele se arrependeu, sabe? Parece um monte de ideias jogadas, escritas e desenhadas às pressas. Não achei legal. Bacana, acho que é uma das primeiras edições com o título Homem Borracha que a gente tem no Brasil. Antes disso, tem coisa bem antiga publicada. Até fui procurar no guia, né, para encontrar mais referências sobre o personagem. Para você ter uma ideia, a primeira revista que o guia tem com uma referência ao Homem Borracha é uma Capitão Marvel edição extra da RGE, ele era da Fawcett, portanto, né? Não, ele era da. Ele era da Quality. Eu tô olhando aqui. Ele era da Quality. Na Wikipedia, ele era da Quality. Ele surgiu na Quality Comics número 1. E ele tá nessa edição de 63, 1963, da RGE aqui no Brasil, né? Quer dizer, ele é um personagem antigo, ele é. O visual dele é essencialmente o mesmo, ele sempre aparece em grandes histórias, né? No Reino do Amanhã ele vai ter uma importância naquela continuação, acho que é do Wade, né? Que o Wade faz, que é o The Kingdom, que é o filho dele, né? Que é o Offspring, que inclusive Offspring, depois que inclusive depois o personagem aparece no run do Joe Kelly na Liga, né, e mostra inclusive que ele acaba sendo mais poderoso que o pai, porque ele conseguia alterar as cores, né, mas parece que a Gail Simone ignorou isso, né, nessa edição. Isso, então assim, tava dizendo, ele é Police Comics a primeira aparição dele aqui na Wikipedia. Ele é criado pelo Jack Cole, ele é de 1941, quer dizer, ele é um personagem quase tão antigo quanto o próprio Batman e Superman, né? É um personagem clássico da Era de Ouro, né? Isso, E aí, sinceramente, eu acho que essa atualização que a Gail Simone tentou dar pra ele não funcionou, porque o roteiro é bagunçado, sabe? Tem ideias legais ali, mas ela não desenvolve nem a origem dele, nem a história dele nessa nova situação dele ser um guardião de chácara. Um leão de chácara, perdão, desse Bart Strip, que tem algumas coadjuvantes legais ali, né? Tem uma menina que por algum motivo é apaixonada por ele, que também não vai pra lugar nenhum, essa história da menina ser apaixonada por ele. Essa história da menininha que ele tá protegendo também não vai pra lugar nenhum. Não sei se foi a mão do editor, não sei se a Gale tentou colocar muita coisa em pouca página. Não funcionou pra mim, assim. E eu queria ter gostado, viu? Não é má vontade. Eu realmente, até pelo trabalho de uma artista brasileira envolvida, sinceramente, eu queria muito ter gostado dessa edição, mas não gostei, não recomendo, sabe? Não vou vender nem me desfazer dela, porque, como eu disse, é muito legal a gente ter isso publicado, assim, encadernado no Brasil, né? Homem Borracha, duas artistas mulheres, né? Capitaneando o título aí. Mas é só, sabe? Sinceramente, a história em si não tem o mérito que a edição deveria ter, sabe? Na minha opinião. Eu tô com essa edição aqui, mas como eu falei lá, eu ainda estou dando vazão à pilha, ela está na minha pilha, então vai demorar um pouquinho pra eu ler. Provavelmente quando eu for ler, eu vou ter esquecido todas essas suas críticas, quando eu vou pegar pra ler essa edição. Mas vai chegar às mesmas conclusões que eu. Provavelmente. E assim, eu gosto muito do personagem, porque... ele foi retomado ali pelo Morrison na Liga da Justiça dele, mas talvez quem tenha desenvolvido melhor ele na época tenha sido o Joe Kelly, né? Porque na Liga do Morrison ele tá ali, ele serve muito como alívio cômico, mas talvez o Morrison não tenha explorado tanto ele. E foi na Liga do Kelly que o Joe Kelly estabeleceu o Homem-Borracha como um dos personagens mais poderosos do universo DC, né? Vale lembrar que naquela história lá de Atlantis, que me fugiu agora o nome da saga... A Era Obsidiana. A Era Obsidiana, exato. É, que eles vão parar lá na Atlântida de não sei quantos milhões de anos atrás. O Homem-Borracha, ele é praticamente desintegrado. Ele fica espalhado pelo oceano. E nos dias atuais, a Liga da Justiça recolhe os pedacinhos microscópicos dele... e remonta ele. Então ele ficou vivo, despedaçado no leito do oceano durante mais de 1 milhão de anos, e ele estava vivo, e o que é pior, ele estava consciente daquilo. E ele, então, estabeleceu-se que ele é praticamente, ou é, imortal. E ele é extremamente poderoso por conta disso também. Então, assim, teve tudo isso que ele foi muito bem utilizado naquela época, e depois disso, infelizmente, ele não foi mais utilizado. Tem uma série que a Panini ignorou solenemente, que é aquela série em 12 edições do Kyle Baker, se eu não me engano são 12 edições, que quem lê diz que é muito boa, e a Ego Moss lançou também na coleção dela, mas lançou só as 6 primeiras edições, então essa série não chegou a ser concluída aqui no Brasil, e é uma série que eu também tenho muita curiosidade para ler, também tá aqui na minha pilha, mas essa tá até mais próxima de eu ler essas primeiras edições, mas na época que foi lançada eu lembro que era um pedido constante nos fóruns e sessões de carta, e a Panini simplesmente ignorou, não trouxe aqui pro Brasil, nem naquelas... coleções meio que de teste que ela fez, né? Que ela chegou a lançar algumas coleções em formatinho para poder avaliar o formato, para ver se valia a pena, de algumas séries mais periféricas, e nem assim a Panini trouxe. E quando resolvem trazer o personagem novamente, vem uma história que talvez não faça jus ao personagem, né? É, exatamente. Seria muito mais interessante ter focado em publicar essas últimas 6 edições do Kyle Baker, como você falou, né? E uma curiosidade dessa série de 2004, né? Ela também, se não me engano, pega uma época que a DC tava meio que tentando novas abordagens para os personagens, né? Era uma série muito mais de humor. E uma curiosidade dessa edição da Ego Moss... ela publica essa Police Comics número 1 da Quality Comics, que é a origem, né? A primeira aparição e a origem do Homem-Borracha, né? Também peguei ela, eu não peguei todas essas da Ego Moss, mas algumas, assim, pinçadas, né? A gente comentou antes os Novos Titãs, saiu Contra de Judas, e eu peguei essa do Homem-Borracha também, por lembrar dessa repercussão que teve toda na época, né? Eu tô com você, concordo com o que você falou. Também gosto muito do personagem, tem razão, né? Não foi na Liga do Morrison que ele ganhou maior destaque, foi na Liga do Joe Kelly, né? Pena que parece que a DC tentou trazer ele de volta às pressas. Aí ele volta nessa saga horrorosa que é Metal, e eu li toda, assim, tá? Não me digam que eu li, tem todas as edições saindo no Brasil, não li os tie-ins, tá? Mas a saga principal eu li, e ela é horrorosa do início ao fim, tá? E aí agora sai numa edição... uma série nova, esquecível, sinceramente é esquecível. Sequer dá pra dizer que ele vai ter alguma importância no universo DC a partir dessa série nova da Gail Simone, porque ela é totalmente fechada em si mesma, né? Apesar das aparições da Spiral e de menção aos outros heróis, poderia estar lá na Quality Comics essa série, porque não tem conexão quase nenhuma com o universo DC. E só uma correção, esse volume pelo Kyle Baker... foram 20 edições e não 12, como eu falei, né? Só, nos Estados Unidos foram lançados só dois encadernados. Então, nem toda essa coleção do Kyle Baker, nem nos Estados Unidos, foi compilado em encadernados, ela completa, né? Só dois encadernados. É, um que é o primeiro, que é esse que foi que a Eagle Moss lançou, que vai do 1 ao 6. E o segundo, que vai do 8 ao 11, e a 13 e a 14. Então, as edições 7, 10 e 15, ou 7, 12 e 15 a 20 não chegou nem a ser encadernado lá nos Estados Unidos, né? Então, a chance disso sair por aqui, eu acredito que é nula. Não vai sair pelo tempo, então não se sinta mal e ir atrás dessas edições em outros formatos. A menos que a Eagle Moss faça alguma coisa de útil e resolva dar sequência para essa... Ela tá dando sequência, né, pra essa coleção definitiva dela aí. Só que ela tá publicando umas coisas muito aleatórias, né? Sinceramente. Talvez ela, numa sequência aí, ela resolva republicar esse... Resolva publicar, né, pela primeira vez esse material. A gente tá programado pra fazer um programa sobre essas coleções de capas duras, aí a gente volta mais nesse assunto, né? Mas eu acho que é legal que alguns materiais inéditos estejam saindo nessas coleções, porque só a republicação de coisa que já saiu aqui recentemente até não tem porquê mais, né? E só mais uma informação para complementar sobre o Homem Borracha. Vale lembrar que ele é um personagem que até está no imaginário popular, talvez do pessoal da nossa idade ou até um pouquinho mais velho, porque ele teve desenho que saiu aqui no Brasil, né? Um desenho animado, divertido, que era ele com o filho e tal. Então, assim, mesmo quem não conhece o personagem dos quadrinhos, pode até lembrar do desenho dele ou de alguma coisa que viu ele na TV e tal. Então, ele é um personagem que permeia ali pelo imaginário popular da pessoa que hoje tem entre seus 30, 40, 50 anos, porque é um desenho que passou na TV há um tempo atrás. Então, não é um personagem completamente desconhecido. É claro que para os leitores mais novos, para gerações depois da nossa, ele talvez seja realmente um personagem desconhecido, mas não, né? Um personagem clássico, como a gente falou, da Era de Ouro, e que, infelizmente, a DC não deu o tratamento que ela merece e que ela reservou para outros personagens ali da mesma época, né? É interessante, eu tô vendo aqui na Wikipedia as aparições dele. Ele é um personagem que volta e meia surge, né? Mas ele nunca teve, assim, salvo a Liga do Kelly, uma presença importante no universo DC. Eu acho que ele foi só tratado mais como um alívio cômico, né? Exatamente. E eu tô vendo aqui, ó, nos 952 ele já tinha feito uma aparição que eu acho que foi desconsiderada. Eu nem lembrava, eu li essa série e eu não lembrava, olha só. Ele é candidato à formação da Liga da Justiça Internacional, aquela liga que foi revivida nos 952 com o Gladiador Dourado como participação especial, mas ele nega. E aí isso foi retconeado depois, quando ele aparece no volume 2 da Liga da Justiça, número 25. Então ele já tinha aparecido duas vezes no 952 antes nessa Liga da Justiça Internacional, e aí foi retconeado para aparecer na Liga do Jones, no número 25, em 2014. Não me lembro dessa história, sinceramente, acho que eu não li, mas deve estar esses encadernados da Panini. E aí foi retconeado de novo agora, pelo visto, nessa da Gail Simone, né? Quer dizer, o personagem não consegue achar um espaço dele no universo DC. Vamos torcer para que ele tenha um tratamento melhor no futuro, né? Até a gente esqueceu de mencionar, né? É que não saiu ainda, mas ele aparece na Metal junto com o Mr. Terrific, né? É o Senhor Incrível aqui, É, né? O Senhor Incrível, que é essa série que ele tá no The Terrifics, né? Que é essa série que saiu até um pouco antes dessa minissérie dele, do Homem Borracha, que a Panini ainda não trouxe, né? Que pelo menos os primeiros números, ou melhor, o primeiro arco, ela tem até um time de peso, né? Desenhada pelo Ivan Reis, se eu não me engano, os roteiros são do Lemire, eu posso estar enganado, mas o início tem um time de peso, pelo menos o primeiro arco, que era justamente esses novos heróis, novos heróis entre aspas, que a DC estava tava lançando ali, oriundos do metal, que eles pegaram algumas equipes de peso, né? Colocaram nesse Imortais que eu falei, tem desenho do Jim Lee, apesar dele não completar o primeiro arco, não ser o primeiro arco todo desenhos dele, mas tem desenhos do Jim Lee, tem herói com desenhos do John Romita Jr., tem o Ivan Reis, tem uma... eles estavam focando muito e nenhum desses heróis vingou, né, pra depois de Metal. Acho que nenhum deles. Acho que a única que ainda tem alguma série saindo, eu acho, eu não tenho certeza, é o The Terrifics, que ainda tá saindo. É de todas... essa New Age of Heroes é uma coisa esquisita, ainda não chegou no Brasil. Chegou com esses Imortais, né? Mas quando eu vi a notícia disso, eu digo, nossa, voltamos aos anos 90, né? Parece aquelas coisas que a Marvel e a DC tentaram fazer depois da Image, né? Não, vamos lançar um novo selo, novos heróis, né? Vamos recuperar esse público. É, e aí bota lá um time de peso. A própria Image fez isso, né? O Alan Moore chegou a escrever Spawn. E vamos tentar trazer. Não entendi essa estratégia do New Age of Heroes da DC, sabe? Parece que foi uma coisa imposta de cima para baixo pela Warner para tentar traduzir em outras mídias. E o único que eu vi fazer algum barulho foi essa The Terrifics por causa dos envolvidos e porque realmente parece uma coisa interessante. É muito na cara que é um Quarteto Fantástico da DC, né? É a DC tentando fazer o Quarteto Fantástico, né? E é meio que um tapa de luva, porque o Quarteto Fantástico é também meio que os desafiadores do desconhecido também, né? Quer dizer, então é a única série assim, que eu tô curioso pra ver essa New Age of Heroes, é essa The Terrifics, e não vou mentir, é porque tem também o Homem Borracha, né? Vamos ver se a Panini traz isso encadernado, né? Como trouxe essa esquecível série que a gente comentou aqui. Bom, é isso então. Mais algo a acrescentar, Vitor Azambuja? Sim, tô com fome. Vou almoçar. Tá na hora do almoço, né? Vamos lá. Então, é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. E, mais uma vez, por onde anda Maurício? Por onde anda Dãozinho? Será se eles vão gravar com a gente o próximo programa? Será se vocês vão ouvir a voz aveludada deles novamente? E aí, o que vocês dizem pra gente? Deixem aí nos comentários, né? Então tá, é isso pessoal, até a próxima semana, um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.